다음번에 싱크로이드하라. 싱크로이드하라, 보아, 프로세그. Aracaju 190, Golf direto, pista 90, curva à esquerda na Puca, transição Aracaju, controle 119.8, transponder 5075, 3520. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Romeu Novembro, transfere para informação Delta. Bom dia, Papa Romeu, Romeu Romeu Novembro, acena de identificação, Delta 050, chegada Mari. Autorizado direto Duna, Romeu Romeu Novembro. Autorizado, chame táxi. Romeu November, reautorizado 2, mil pés, ajuste na zona 4, livre LS, reporta estabilizado. 2 mil pés, 10 no 4, vai reportar estabilizado no LS X-Ray. Romeu, Romeu November. Salvador, Santarém 520, pronto para o táxi, está com 5 a bordo, está na mesa de 2 horas e 10, até na rede 5. 3520, limite táxi em frente, Fátio, Índia, Alfa, reporta no ponto de espera pronto para decolagem. Fátio, Índia e Alfa, vai reportar no ponto de espera pronto, tá? 3520. Acione a identificação, chega da mar e desce para nível de voo 050. Salvador, boa noite no teste, informação de autorização para São Paulo, Guarulhos. No 8-7, aguarde a cópia, ajuste no 0 no 4. É, escute, no 8-7, qual que é a subida prevista? Ah, bom. Obrigado. Romeu, Romeu November está estabilizado no ILS X-Ray. Romeu, Romeu November, completa aproximação, chama agora a torre em 118, decimal 6. 118, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Papa Romeu. Romeu, Romeu November vai passar o externo, baixado e travado. Romeu, Romeu Novembro, cheque trem 150 graus, 5 nós, pouso autorizado, chama 0014. Livre pouso na 1-0, só tem baixado e travado. Romeu, Romeu Novembro. Mantenha o ponto de espera, estão 3520. Boa noite, 97, cópia. 97, boa noite, 97. Guarulhos 360, Pesolou 21. Pistorou 0, curva à direita, saída A, boa Elefa. Controle 119.8, transponda 5110. O gol 1897. 360, Guarulhos. Pesolou 21, da palavra 10, curva direita, Arbor. Elefa. No 98 controle, 5110, gol 187. Correto, chamar a prova. Depois teremos. Romeu, Romeu, Romeu Novembro, solo aos 26, táxi agora à sua direita, vai para que pátio? Vai para o pátio 3, amigo. Fiz autorizado. Passa a visão na direita, pátio 3, tá vendo? E 520, decolagem autorizada, pistão 0, 150 graus, 62. Decolagem 0, tá? 3, 3, 0.